Mamãe me dá chupeta pra ver neném naná. Se mamãe não dá chupeta, vai ver neném chorar. Mamãe me dá chupeta pra ver neném naná. Se mamãe não dá chupeta, vai ver neném chorar. Que bom seria se voltasse a minha infância, doce sonho de criança que eu vivo a recordar. Quando eu queria caramelo ou pirulito, se não tinha eu dava um grito e começava a chorar. Mamãe me dá chupeta pra ver neném naná. Ê, mamãe, mamãe não dá chupeta, vai ver neném chorar. Ai, o quê? Mamãe me dá chupeta pra ver neném naná. Se mamãe não dá chupeta, vai ver neném chorar. Hoje eu sou grande e me lembro com saudade, vez por outra dá vontade de voltar a ser guri. O dia inteiro era só jogando bola e roubando mariola lá na casa da Lili. Mamãe me dá chupeta.